3567, pushback no portão 3. Portão 3567, acordando com a equipe do solo, reporte para o táxi. 7-3567, atrasando. Salvador, é o Oceanair 6201. Se gentileza puder coordenar o nível 360 para Galeão. Oceanair 6201, já temos o nível de voo 360 autorizado. Afirmo, pode ser. Oceanair 6201, informação, curso agora é a Vitor, pronto para cópia? Afirmo. Oceanair 6201, autorizado para Galeão, nível de voo 360. Saída da Eolida após bridge, rota up do Luna 0, após SMAP, após direto Lúvito, após direto Bravo, Bravo Charlie, após conforme a rota do plano de voo. Primeira curva à direita, transponder 5554, controle Salvador 119 decimal 8. Oceanair 6201, autorizado Galeão 360, up do Luna 0, SMAP, Lúvito, Barbacena, decola da 10, curva à direita, da Eolida bridge. 554 198 ao controle. Oceanair 6201, no contagiamento correto, repasse para o pushback de saneamento. Vamos lá. Oceanair. Salve Salvador, boa tarde, o trip 5464, cliente da Victor. Salve Tripe 5464, Vitor, confere, pronto para cópia? Pronto, cópia, Maceió. Tripe 5464, autorizado para Maceió, nível de voo 190, saída Pucajamo, Caju, Golf 677, transponder 5566, controle Salvador, 119.8. Autorizado, Maceió, nível 190, saída Pucajamo, Caju, após Golf 677. 5566 no transponder, controle 119.8, 5464. Trip 5464, informa que a primeira curva à esquerda, com acionamento correto, reporte para puxar acionamento. Esquerda vai reportar o acionamento, 3564. São Salvador, vou no 645. Gol no 645, São Salvador, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Portão 108, encontra-se ocupado. Mantenha a posição. Mantenha a Juliette, gol no 645. São Salvador, boa tarde, o trip 5219, autorização Vitória da Conquista. Tá, 3567, pronto, táxi. Trip 5219, agora de cópia. Táxi, tá 3567. Tá. 3567, dados por gentileza. Ok, vamos lá. PLB 142, autonomia de 4 horas e 25, alternativa Ribeirão Preto, tá 3567. Então 3567, livre táxi via Índia no ponto de espera da pista 10. Chame torre 198, decimal 95, ajuste 1012. 7012, pista 90, a torre 118, decimal 95, tá 3567. Tá 3567, só confirmar a informação, autorizar o táxi para o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95. Afirmativo. Azul 4206, coordenem com a equipe de sol, chame para o táxi. Coordena com a equipe de sol, chame para o táxi, azul 4206. Azul 4206, reparte para o puxa. Ô Saulo, poderia coordenar algum outro box pro gol no 645? Gente, gol no 645, aguarde. Trip 5219, pronto para cópia? Prossiga. Trip 5219, autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 200, saída Arbor direto, primeira curva à direita, transponder 5574, controle Salvador 119.8. Autorizado Vitória da Conquista 200, decola, curva direita, perfil da árvore após direto, controle 1980 e aciona o 5574, é o trip 5219. Trip 5219, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Ciente. O solo Salvador é o trip 5445, forma retorno para o box. Para a produção técnica. Uno 645, ingressa Juliette 612 ao portão. Juliette 612, vai no 645, ingressa. O trip 5415, aguarde em contato com a infraero, por gentileza. Sim, aguarde. Autorizado regresso até a mesma posição, reposto novamente para o posto de acionamento. Retornando a posição, chamará o 4533. Salvo Azul 4206, na ponta para o Curitiba. Salvo Salvador, Azul 4206, na ponta para o Curitiba. Azul 4206, coordena com a equipe do Salvo, chama para táxi. Coordena com a equipe do Salvo, chama para táxi, Azul 4206. Solo Salvador, 35464, posto de estacionamento, pátio 3. 35464, coordenando com a equipe do Solo, chama para o táxi. Táxi, repartará o 35464. Salvador, 35-405, solicita o busca da Sana. 35-405, coordenando com a equipe do Salvo, chama para o táxi. Pará. Fico 415 ao Salvo. Siga, fico 415 da busca. Apenas coordenando, após uma terra da companhia de Vracal e Vencia. Essa após a aeronave, coordena com o Salvo, está do Sul. Para o táxi 35464, com 43 a bordo, 4 horas e 20, alterna Salvador. 35464, autorizado o táxi via parte principal, taxiway, para o ponto de espera da pista 10. Pandolá, chame torre, 18, decimal 95, ajuste de altímetro 1012. Autorizado o táxi via pátio principal, Índia, no ponto de espera da pista. Da 10, torre 118, 95, 354, 64. Azul 4206, autorizado táxi, via Patio principal, taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10. Atenção, a TR da Trip taxia na sua frente, quando no ponto de espera, time torre 118, decimal 95, atingir o altímetro 10012. Afirmativa, eu sou para o 206. Oceaner 6201 no 04, por estacionamento. Oceaner 6201, aguarde para o estacionamento. Aguarda. Solo trip 5209 para por estacionamento, parte 3. Acordando com a equipe do Sol, após o ATR da CIPA Socalda, chama para o táxi. Gente, após o ATR da companhia, chama para o táxi, o 5209. Trip 5405, prossiga com os dados, por favor. Confirmação. O trip 5405 para passar os dados de POB e autonomia da nativa. Alternativa Aracaju, facilidade. Meia 43, negou? Então, trip 5405. Táxi em frente, via Trip 5405, te considero a mensagem. Oceané 6143. É 143, Oceané, táxi via Alfa, é por centro, táxi via Juliette. Ponto da Juliette, 6143 de hoje. Oceané 6201, aguarda no 04, por gentileza. Aguarda ainda, 6201. Trip 5415, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama 2, 108.000, altímetro 012. 012, 30 táxi, ponto de espera 3, Puxa, né, 6143, ingressa Juliette, 01 no portão. Certo, obrigado. Tripe 5219 para o táxi, com 57 a bordo, 3h40, alternando Salvador. Tripe 5219, autorizar o táxi via parte principal, táxi Índia, para o ponto de espera da pista no 0. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, altímetro 10012. Tripe táxi, parte principal, Índia, e 2895, ponto de espera, o 5219. Autorizou 6201 para o pushback. Oceaner 6201, acordando com essa equipe do solo após a passagem da TR do trip. Inicie reparte para o táxi. Ok, vou coordenar com o solo, vai aguardar o trip da TR da trip 6201. Romeu, Romeu Lima, Torre Salvador, prossiga. Romeu, Romeu Lima, confirmando para cópia. Romeu, Romeu Lima, autorizado para Porto Seguro, nível de voo 080. Saída Coral, Golf 677, decola da pista 17, primeira curva à direita, transponder 0260, controle Salvador 199.8. Romeu, Romeu Lima, saída Coral, Golf 677. Romeu, Romeu Lima, cotejamento correto, para acionamento, chame torre 198.95. Salvador, boa tarde, é o TAN 3897, vem da Vitor, autorização, Guarulhos. TAN 3897, Vitor, confere, pronto para cópia. Escuta para outra foto. TAN 3897, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, saída da EOL e da Bridge, rota Upsilon 0, após conforme plano de voo, transponder 5012, controle Salvador 199.8. Guarulhos autorizado, nível 320, da EOL e da Bridge, Upsilon 10, e a rota, transponder 5012, controle 198. TAN 3897, informa que a primeira curva à direita, cotejamento correto, reporte para o posicionamento. Reportaremos. Bom, número 01, vai manter a posição para o táxi, como o número 3. Informa 146 a bordo. Altera para Guarulhos com 3 horas e 50. Salvador, boa noite. O Gol no 645 está no box 06. Autorização para Vitória. O Gol no 645, formação em curso, Victor, guarde cópia. Guardando, Oxenem 6201 via Índia, dando sequência no ponto de espera chama 2-108-95-612 no altímetro 1-0-1-2. 3897 é o solo? É, escuta pra você. Gente, de acordo com o Notan, essa rota aqui, o nível mínimo exigido é o 340. Tem condição de voar o 340? Negativo, 340. Qual seria o... Esse seria o nível máximo, 320? 320. Afirma então. Então será... Terá que ser feito uma CHG modificando a rota, ok? TAN 3897 copiou a informação? Afirmativo, TAN 3897 copiou. O mínimo seria o 340 então. É, pra voar nessa rota, a partir de 340. 340 já voaria. Porque seria por dentro, né? Tem também uma, um plano repetitivo de navegação pela, por fora. negativo. Se é repetitivo, é a mesma rota, ok? Só que a companhia fez a CHG modificando aí para o nível 320. Só que esse nível 320 é incorreto, de acordo com o OTAN. Sendo então reautorizado o nível 340, tanto 3897. 340, 3897. Ou tá 3897. Prosseguindo, se possível, contestar toda a rota autorizada para 3897. 297, agora, só um minuto. TAM 3897, pronto? Pronto. TAM 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, decolada 10, primeira curva direita. Pedido a saída da El Leda, após Leda, voa direto para posição Bridge, onde intercepta Upzilu 10 até a posição SMAP, após direto Awake, após direto Maricá, após Upzilu 44. Guarulhos, 340, decolada 10, pode direto da Elda Briga, após o 10 até SMAP, após direto Awake, após Maricá, após o 44, trans 389. Correto, cotejamento, após quando pronto, pressionamento pushback 05 portão. Gol no 645, solo Salvador. 645, Zona 645, informa que informação em curso da vida, pronto para cópia. Afirma, pronto para cópia. Gol no 645, autorizado para Vitória, nível 360, saída da Euleda Eudes, Upper Whisky 50, primeira curva à direita, transponder 5011, controle Salvador 199.8. Vitória 360, autorizado, Upper Whisky 50, segunda 10 com curva à direita. Perfil da El, Leda e Eudes, 5019, 119, 68, agora 645. Já pronto para o posicionamento no meio. Gol 1645, coordenando com a equipe de solo e chama para o táxi, portão 06. Chamará para o táxi, agora 645. Não, Lima Salvador, boa noite. 259, centro da vida. Lima 259, boa noite. Guarulhos autorizado no 360, Operzolo 16. Decola da 10 com curva direita. Olha, da El, letra brilha. 20119.8 controle, 5002, transponder. Controle transponder, 6259. Firma, Chanel. Qual é o código transponder? 5002. Eu vou fazer o controle. 4,6 a bordo? 9,6. 9,6, sim, táxi 41 no Índia, ponto de espera da 10, chamador, 1195, ajuste 0 no 2. 10 na 2, espera da estacionamento, portão 5, da 3297. Salvador, 3897. Portão 05 está autorizado, chama táxi. Alugou 1971, não livrou? 1971, expressa na Alfa e manda posição, entra com seu Juliette. Alfa, seu Ingresso Juliette 04. Juliette 04, voo 971. Para o táxi, 3897, aborto. 1, 2, 1, 5. 215, 4 horas de autonomia, Antena Galeão. Ciente, após o gol, ingressando à direita via Índia, corrigindo a linha Juliette, prossegue táxi em frente, parte 1, ponto de espera da 90-1895, ajuste no 092. Positivo. Após o ingresso da aeronave, está autorizado o táxi, é o ponto de espera da 90. Alô, Salvador, boa noite, Alta 38, 91 no Librão. 394, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 38, 94.